porque você não me amava. Eu odiava. Eu odiava. Mas eu não queria enfrentar a realidade. Resolvi sonhar, talvez. Resolvi voar. Obrigado pela cativa, Cleide. Ela tá fazendo parte da família do animal. Se colocou como em todos os meus momentos. Esperava por quê? Eu sabia que você não me amava. Nesse momento eu esperava por quê? Eu sabia. Nesse momento eu esperava por quê? Eu sabia que você não me amava. Eu odiava. Eu odiava. Mas eu não queria enfrentar a realidade. Resolvi sonhar, talvez. Olá. Sim, agora eu. Foi um beijo. Obrigado pela cativa, Cleide. Ela tá fazendo parte da família de nós. Colocou o nome de todos os filhinhos aqui. Eu não queria enfrentar a realidade. Resolvi sonhar, talvez. Resolvi colar. Sim. Agora eu. O que foi, Cleide? Tá bom. Obrigado, meu, pela cativa, Cleide. Ela tá fazendo parte da família Rádio Norte. Colocou o nome de todos os menininhos aqui.